esteve aqui um menino sábio que dominou toda a geração. Trazia consigo o princípio e o fim de todas as coisas nas suas mãos. Ele foi menino na terra do hoje e do amanhã, no sol e na chuva. Ele trabalhou como eu. Deu graças ao Pai pela vida e pelo amor. E no dia a dia o menino cresceu. E quem é ele? Ele é o Filho de Deus. E quem é ele? Ele é o Filho de Deus. E quem é ele? Ele é o Filho de Deus. E quem é ele? Ele é o Filho de Deus. Fiel e obediente às ordens do Pai do perdão. Trazia nos lábios o grito da paz. Cantava na ceia a mais linda canção. Ele aqui venceu Herodes, escribas e Caifás, e também a morte, para nos dar salvação. Seus dias de glória na terra não morrerão. Em vida ele foi para o Pai, mas voltar prometeu. E quem é ele? Ele é o Filho de Deus.